Rapaz, uniforme Romeu, Romeu Hotel, prossiga. Será 2794 decola presente ou vai taxiar até a pista, cabeceira? Esquecido a informar, desce em condições visuais e frequência livre ao passar 045. E decola da interseção no 30 graus, 10 nós, for 02794. Falou, tá 3154 já na sua escuta, o 3154 Livão. Ok, 3154 aos 34219. 185, alterne 133, decimal 65. Ok, 12685, 3365, tá 3566, obrigado, boa tarde. Passou 366-5240. Chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. 8612, até decolagem. Gol no 648, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 3. Informo que o localizador está fora de serviço, então NDB Zulu ou RNAVE. Andando pista livre, 5240. Ok, qual é o procedimento que vai realizar? Afirmativo. Não prossiga. Senhor, surgiu uma dúvida aqui, senhor. Só para complementar, a saída da EL, após a EL LEDA, após LEDA PDEV, né? Para interceptar pelo ISC 50. Afirmo. Muito obrigado. Cinco, dois, quatro, zero, 120 com 12, pouso autorizado. Pista no zero, cheque trem. Pouso 990, baixar travado, 5240. Força aérea 2794 aos 36, 198, boa viagem. 198, obrigado. Controle, força aérea 2714. Só Vitor Juliette, prossiga. Controle, Força Aérea 2714. 2714, subo 380, saída Gole, contato radar na decolagem. 380, saída Gole, Força Aérea 2714. Ok, esquilo Zulu, chame para ingresso na pista 7. Subo local, corredor forte, até 20 milhas. No 1000 pés, decola da 17, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 0151, coteja. Cotejamento correto, confirma 2 a bordo. Altímetro no 0 no 3, cotejamento correto, para acionamento chame torre 198 decimal 6, bom voo. Para ingresso, 3154. Autorizado ingresso via pátio principal, portão 10. Portão 10, pátio principal, poderia só confirmar para mim a temperatura? 31. Obrigado. direto para o Zulu, sentido da Nova Uber. O controle? Escuta, o Juliette está no Zulu. Identifique, vai passar coral, vou na prova de Mari para chegar da Mari. Prova de Mari e o Tango Zulu. 240 na Eco. 5240, táxi via Alfa Kilo, estacionamento no Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, o trip 240. Whisky Kilo Zulu, alinha e mantém cabeceira no 7. 18-6, boa tarde, meu controle. Boa. Golf Bravo, você? Oito a bordo, confirmando? Ok, reporte para ingresso na 7, o Mike Golf Bravo. Confirmando isso que cruzou o Lu, são 7 a bordo? 7. Oi, Salvador, boa tarde, o 648 vai passar o índice de embaixo travado, pessoal. No 648, continue e aguarde a autorização. 648. O hotel controle. Tem um tráfego evoluindo à sua frente a 25 milhas à sua frente e está mantendo 2.500 pés, não está em contato com esse controle. No 4065. Prossiga. Frente da Oscar, da Campinas, 360. Frente autorizado Campinas, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 199.8, aciona 5402, coteja. Autorizado ó. Campinas, Upper Zulu 16, da El, Leda Bridge. Decola da 10, direita 198, transponder 5402, 4065. Cotejamento correto, chama para pushback, sinalamento 4065. Chama na 4065. 8, TR-126, decimal 0. Chamo Centro Recife 1288, altera 1260, Força Aérea 27, ano 4. Whisky Kilo Zulu aos 43198, controle, boa viagem. 648, 648, formação, aeronave que decolou da pista 17, Vai curvar à direita agora, ingressando linha litoral, à sua direita no intercept. Sentido ao contrário, tempo atrás. O Whisky Kilo Zulu. Whisky Kilo Zulu, subiu perto do corredor Axé, informe em Paulo da Barra. Frente, autoriza a voa direto Cairo 2500? Afirmativo. Ah, afirmativo, tá na presença, tá aprovando Cairo Lorenzo, voa direto, subindo para 2500, reportar atingindo. Aos 45, direito, 1219. Direito, 219, no 648. Qual parte que se encontra? Atenção, decolar da 17. Até seguro, Upper Zulu 16 até Groove, Upper Zulu 14. Saída da El, Leda, Bidev. Decola da 17, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5170, coteja. Golf Bravo, decolagem autorizada, 97, 120, 129. Dael, Leda, Bidev. D5170, controle 119, decimal 8. Proteção, voo 4401, está sem informação aqui para autorização 370, ponto seguro. 5401, aguarde. Esquente uniforme, cotejamento correto, tem como informar pessoas a bordo? Leda, me deve. Me deve. Correção, o estilo do louco. E do louco. 7, 19, 8. Boa viagem. Obrigado, até a volta. Pátio 3, chama para ingresso, pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, chama para o pátio principal, 648. Leda, Dael, Leda. Mike Golf Bravo, contato no radar na decolagem, subiu 360. 360, Mike Golf Bravo. Solo Salvador, contato no meu Mike Ecovitor. Mike Ecovitor, prossiga. Santa Manati, senhor, meu pés com 02 a bordo, no pátio 4. Seu conhecido a informar, o Romeu no meu hotel. Aguarde, vamos entrar em contato com a sala IS. 401, pronto para cópia? Afirmo, prossiga. Autorizado Porto Seguro, nível 340, via Periwhisky 50, saída da El, Leda, Porto Seguro. Decola da 10, curva à direita, controle 119, decimal 8, aciona 5403, escuteja. Autorizado Porto Seguro, 340, via Periwhisky 50, saída da El, transição Leda, posto Porto Seguro, decola da 10, curva à direita, controle 198, o transponder 503, o 540. Cotejamento correto, chama para pushback, acionamento. Tomando em posicionamento, 541. Salvador, voo 648, a autorização para prosseguir no táxi. Sente, 648, táxi via pátio principal, portão número 3. Pátio principal, portão número 3, 648. Siga. Salvador 781 no 4, pushback acionamento. 781, aguarde a aeronave estacionando no setor. Guarda. No November Alpha, informa, confirma o pátio, pátio 4. Sente, está autorizado o voo local, sobrevoo em Valença após feira. Decola da 17, curva à direita, corredor axé, 1000 pés, controle 119, decimal 8, aciona 0115, coteja. Tem que encher motor. Está autorizado, Whisky Yankee Uniform, chama para o táxi. No 0 no 3, temperatura 3-1. Boa tarde, November Alpha, para acionamento Torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Sete-oitona, autorizado para o pushback somente, chama para o táxi. Chamar, sete-oitona. Falou, Mike Ecovito. Mike Ecovito, aguarde, já temos os seus dados, estamos processando no sistema, um minuto para a cópia. Aguardando, confeito, tá. Paulo Salvador, boa tarde, 5267. 5267, prossiga. 5267, para as condições e autorização com vista. 5267, condição Kavok, altímetro 10 no 3, temperatura 3-1, pista em uso 10, vento 130 graus com 12 nós. Pronto para cópia? Afirmo, pronto cópia, 5267. Autorizado com fins, nível 400, via Upper Zulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 119, decimal 8, aciona 5147, coteja. Sente o 5267 autorizado com fins, nível 400, Upper Zulu, Monomia, da El Leda e Bridge, primeira curva pela direita, controle 19.8 e o transponder 5147. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento 5267. Chamaram 5267. Vitor, confirma a parte 4? Qual chamou o Mike Covito? Afirma, confirma a parte 4? Afirmativo, parte 4. Sente, está autorizado o Manati, 500 pés, corredor axé, decola da 17, curva à direita, controle 119, decimal 8, aciona 0125, coteja. Manati, 500 pés no axé, controle 119, 8, e o transponder é o 0125, Mike Covito. planejamento correto, informa pessoas a bordo. 02. 102 a bordo, altímetro 1013, temperatura 31, aproximadamente chame torre 118, sinal 6, bom voo. 1186, tem gráfica. Salvador, o Papa Romeo Mike Ecovito está no pátio 4 para acionamento. Ecovito acionado no pátio 4 ou não? Para acionamento. Tá, chame táxi. Esse anti-uniforme chama para ingresso no site. Salve de descida, o Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, reporte estabilizado. 2000 com 1013, reportará no lote o Tango Zulu. Papa Romeo Mike Golf Bravo, chame o centro Recife, 125, décima 1, alterne 13325. Chama centro Recife, 125, 13325, Mike Golf Bravo. Controle Salvador, boa tarde, bom noite, 07. Zero sete, prossiga. Negativo, escuta do artista, seus contatos errados, bom, 807. Na interseção para ingresso. Procedimento X-Ray, ILS X-Ray, o ajuste no 0 no 3. Tente X-Ray da 10, 163, bom, 807. Confirma temperatura de KNH. Ajuste no 0 no 3, temperatura 3-1. Obrigado, Roger. Tec uniforme autorizado, ingresso no 7, reporte alinhado e pronto. Salvador, bom dia, boa tarde, bom 781, pode estar no 0, pronto. 981, a linha decola, posto no 0, no 30 graus, 12 nós. A linha decola, 781. Posto no 0, boa tarde, identifique, desça ao nível 050, chegada a Mari, voe pro Adi Itap, procedimento ILS X-Ray, na pista 10, Salvador, opera visual. Whisky Kilo Zulu não há tráfego a informar, frequência livre de regresso. A decolagem no 781. Sente. Siga o Whisky Oscar Uniforme. Transferência mantendo 095. Sente. Foi pro de Paripe, reporte descida. Vá. Mike Eco Vitor, Apache 4, acionado para o NAC. Chamei para o egresso, Vitor. Bora para o egresso. Juliette, Tango Zulu, vai pousar na 1-0 ou na 1-7? Na 1-0, Tango Zulu. Certo. Controle Salvador, boa tarde, boa noite, 07. Para o táxi. Demora. Identificou, Delta 40 na volta, no 807. Aeronave 8 graus. Aí você não tem como para descida. Boa tarde. Controle Salvador de Gol, 1781. Gol 1781, suba 360, saída da EL, vigilância. Ao 360 na saída da EL, vigilância. Possibilidade da presença pro lado da EL? Negativo, vou em Leda. Direto Leda da presente. Tá no lote do Tango Zulu. Está autorizado, confirme destino Campinas aqui, confirme o destino. Estimativo, Campinas, Campinas, com igual ativo, oportunidade. Gente, está autorizado Campinas, nível 430, via Upper Zulu 16, saída da EL, Leda Bridge. Decola da 17, curva direita, controle 119.8, aciona 5167, coteja. A sua saída é da EL? Da EL, Leda Bridge. Zulu. Autorizado Campinas 430, Upper Zulu 16, da EL Leda Bridge 119.8 e aciona 51167. Cotejamento correto, pode informar pessoas a bordo? Está com meia dúzia. Gente, meia dúzia a bordo, altímetro 1013, temperatura 31, para acionamento chame torre 18.6, bom voo. 18.6, uma boa. Te mantenha a posição de November Alpha. Salvador, cordial, boa tarde, papapá, Lima, Gordel. Papá, tem que se confirme? Papapá, Lima, Golf Delta, tracionamento na Aerostar com 6 agora. Lima, Golf Delta, tá livre, chama táxi. Chama táxi, Delta. Salvador, TP 5401, canal 401, instruções para puxa e acionamento. Autorizado 5401, chama para o táxi. Tomara em táxi, 5401.